Gustavo Salvador, muito bom dia, aqui é o Mike, é o Dante, solicitando autorização de reboque da remota 14, parte principal para posição 7. Por gentileza, confirme, é o Mike Hotel X-Ray, é isso? Bom dia, senhor. Mike Hotel X-Ray, aguarde aproximadamente 5 minutos para o início do reboque, Mike Hotel X-Ray. Sim, aguardará. Michael Hotel X-Ray, na escuta? Michael Hotel X-Ray, está autorizado o reboque da remota do pátio principal para o portão 7, mantendo escuta constante, chama o término Michael Hotel X-Ray. Golf, Oscar Vieta, obrigado, bom dia. Rodrigo 9063, oceano de identificação, desce para 2.000 pés, com ajuste no 014, forma na final do ILS. 2.000 no 014, que informará o final 9063. não copia, a transmissão veio muito baixa, eu poderia repetir? Alô, Xanero, informação Juliette. Xanero 251, informação Juliette, confere. Para Guarulhos, eu tenho aprovado o nível de voo 360, já está pronto para cópia? Afirmativo, pronto, cópia. Xanero 251 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via para Zulu no 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5123, o Xanero 251. Autorizado para Guarulhos, curva à direita, saída da El, transição Motiva. O controle 1208, o André 523, é, via Ampera Sumu 1-0, estamos gravando. Correto, 6251, chame pronto para o pushback acionamento. Puxe e acionamento. Michael, tem como muito obrigado, bom dia. Copiando Michael, tem obrigado, bom dia. Voo 9063, controle. Eu informo agora a operação instrumento, reto de 1.210, com visibilidade 3.000 metros, chuva moderada sobre o campo. Federal 9972, acione identificação, chegada mar e desça para o nível 050. Pesado, pick-up, Federal 9972. Federal 72, copia a instrução. Eu pode voar, sabe? Homem estabilizado, estou ajustando a décima agora. O 9063, autorizado a final do ILS, informe no localizador o ajuste 9094. Informará localizador 9063. Alfa X-Ray Alfa para reboque, chame em 121 no decimal 1. Escuta o X-Ray, na escuta. Acesse na escuta, profira. X-Ray confirme, já terminado o reboque? Bom dia, senhor. Já terminou o reboque aqui na posição 7. Obrigado, bom dia. Alfa, guarde. Oxe, número 201 é o solo Salvador. Oxe, número 251 é o solo Salvador. Eu sigo a solo. E 251, condições de prever quando vai pedir para pushback? Eu acho que mais uns 5 minutos. 5 minutos, gente. Alfa X-Ray Alfa, condições de iniciar agilizando o reboque do parte 3 até o parte principal? Positivo. Gente, agilizando na medida do possível, Alfa X-Ray Alfa autorizado, ingressa no parte principal, chama ao término do reboque portão 01 no Alfa X-Ray Alfa. Positivo. Salvador, muito bom dia, 9063, final embaixo travado da UNODA. Bom dia, voo 9063, tráfego avistado, ajuste no 014, pista 10 molhada, senhor, agora chuva leve a moderada sobre campo, pouso autorizado a pista no 0, vento 190 graus com 12 nós, puxa o gol 9063. Vente, pista molhada, livre pouso no 0, 9063. Confirmando o vento. O vento agora de 190 graus com 12 nós. Sete, rol 90. Três no solo aos 24, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Para a direita, 21, com solo 906. 272, se autorizar a final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste 1-0-1-4, informe estabilizado. Rodrigo 3597, acione a identificação, chegada bom, desça para 4000 com ajuste no 014. Alpha X-Alpha na escuta. Positivo. Alpha X-Alpha, confirme, já ingressando agora o pátio principal. Ingressando o pátio principal. Gente, sua visual, chame o término do reboque, portão 1, chefe. Solo Salvador, bom dia, voo 9063, de Zona. 9063, taxi via Alfa, chame para ingresso, taxiway Juliette. Taxi via Alfa, chame para ingresso, para Juliette, voo 9063. Federal 9972, eu estou em forma agora, operação visual, teto de 1.700 pés, com visibilidade grupo de 9, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Iniciando agora o pushback no portão 5, o mesmo irá finalizar o pushback no pátio 3. Assim que o ingresso Juliette estiver liberado, seu ingresso Juliette para o portão 03, 9063. É, a visual com 319 aviões, vou fazer o pushback no pátio 3. liberado pelo turbo visual, a gente ingressa aqui a Juliette para o portão 03, ou 9063. Decimal 95. 09972 estabilizado. É torre 118, decimal 95, federal. 95, bom dia. Tráfego avistado, ajuste no 014, pista no 0 molhada, vento de 190 graus com 14 nós. Pouso autorizado, pista no 0, Sideral 9972. Autorizado, pouso 72, Sideral 9972. Estamos aqui para parar o ponto 3, agora está funcionando o sinal de emprego. Por exemplo, deixe em quando, por gentileza, me confirme, Galeão alternado, 132, 4 e 50, é isso? Taxia via Pátio Índia até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 4. Ponto de espera quando pronto, chame torre 118, decimal 95, é 251. 9972 no solo 32, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, décimo 1. Autorizado Alfa, Kilo, parte 3, atenta ao sinalizador do clipante 9972. Número 251, correção, autorizado alinhar e decolar do pistão 0, do vento agora de 190 graus com 1,612 de nós. Do via chegada para 2000, o ajuste 904, conforme estabilizar no final do ILS. Puxa número 251 do comando 36, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo. 08, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Xenia 6264. Bom dia, Xenia 6251, contato radar, futuro nível 360, autorizado o líder da presente. Alfa. C51 no controle. Oxana 6251 no controle. Oxiga 6251. Centro solicita que o senhor voe Ognavi da presente. Direto Ognavi? Firmo. Ah, positivo, obrigado, controle. Sete, completa final do ILS, atente para peça molhada, Metrô de Salvador, 118.95. Chené 6251, no chame Recife, frequência 133, decimal 25. 3325, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, 335 no 7, estabilizado na 10, João. Bom dia, tráfego avistado, ajuste no 014, pista 10 molhada. Confirme, trem baixo travado. Afirmativo, está baixado travado, 3517. 3517, tem pouso autorizado, pista no 0, vento de 190 graus, com 1,6 dúzia de nós. Pouso autorizado na 10, está 3517. Esquilo, prossiga. Bom dia, senhor. O novo Bertilo, ele solicita a autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição número 5. Gente, Oscar, novembro Bertilo, inicia o reboque no pátio 3. Chama no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Oscar, novembro Bertilo. Positivo, novo Bertilo, sim. Obrigado. 7, no solo 4, 7, direita no 211, senhor. Joana, 121.1. Firmo, 211. 121.1. Solo Salvador, aqui o Avianca, Oscar, November Kilo. Podemos ingressar no pátio? November Kilo, mantenha a posição no pátio 3, aguardando ingresso no pátio principal, Oscar, November Kilo. Positivo, November Kilo, ciente. Salvador, Salvador, bom dia, até 357, bom dia, 357, Alfa e Juliette, aprovado, portão 4. Alfa, Juliette, 4, 357, pode chegar.